ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Bom dia, Tema Livre está entrando no ar. Hoje nós vamos, aliás, essa semana, nós vamos dedicar a semana a uma comemoração, a uma reflexão geral sobre o Brasil, nesses 500 e poucos anos de descobrimento do Brasil. E para começar essa discussão, nada mais, essa reflexão, nada mais atual ou até contemporâneo do que a cultura digital. E quando a gente fala de cultura digital, a gente fala de um país que já está inserido num contexto muito mais amplo, um contexto planetário, em que todas as coisas que acontecem repercutem em toda a parte, como a gente está vendo agora no caso da Coreia do Norte. Para tratar dessa questão conosco aqui no estúdio, nós estamos com o Vinícius Rocha. Vinícius Rocha é nosso parceiro aqui do Tema Livre, está sempre aqui quando a gente fala de cultura digital, quando a gente fala de internet, quando a gente fala de inserção digital em toda parte. E o Tomás de Lara, que é empreendedor social em rede, cofundador da Engage, esteve no Fórum de Davos para compartilhar a emergência dos novos mundos, a convite da rede Global Shapers. O Tomás, eu vou começar com você, porque essa, agora que eu estou vendo aqui na sua credencial, que você esteve lá em Davos para compartilhar a emergência desses novos mundos, e isso vem exatamente desse foco que eu estava falando na abertura, né, na apresentação do tema de hoje. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Bom dia. Bom dia. Eu fui convidado para Davos pelo Fórum Econômico Mundial, tendo em vista de eu ter sido um dos fundadores do Global Shapers Community de Porto Alegre, que é uma comunidade de empreendedores sociais que tem a ideia de desenvolver algum projeto que melhore localmente a sociedade, o bairro ou mesmo a cidade inteira. Então, também pelo tema de a Engage, que é uma das empresas que eu fundei, ela está muito envolvida com a parte de tecnologia para inovação social, que é uma questão de tu desenvolver plataformas que empoderam as pessoas para ter mais autonomia, para ter mais liberdade, para poder desenvolver projetos que acabam, de alguma forma, melhorando a qualidade da sociedade. Nesse sentido, então, eu fui convidado para Davos, onde eu tive algumas conversas que eu liderei, discussões, e especialmente mais na parte de crowdfunding, que aqui é conhecido como financiamento colaborativo. Até porque a Engage cofundou, junto com o pessoal aqui de São Paulo e do Rio, o Catarse, que é a primeira plataforma de financiamento colaborativo aqui do Brasil. Então, basicamente, o que eu fui falar lá era explicar um pouco como essas novas tecnologias emergentes, como o crowdfunding, ela pode ajudar a emergir novos sistemas de financiamento, não só para pessoas ou projetos sociais, mas como para empresas, né, que a gente chama de crowdfunding com equity, ou seja, com a possibilidade de comprar ações de empresas, né? Então, basicamente, o que eu estava falando lá foi 5 dias de encontro em Davos. A gente tinha 50 empreendedores sociais que fazem parte dessa comunidade Global Shapers. E esses empreendedores sociais não são pessoas ricas, não são nenhum milionário. Mas a gente estava lá realmente entre esses bilionários, que são ditos que pessoas que comandam o mundo, porque, na verdade, lá pode-se dizer que teria 80% do PIB do mundo estava lá, entre os políticos, entre os pessoas empresárias mesmo. E eles estavam, então, o quê? Querendo entender esse novo movimento, que é um movimento em rede, é um movimento emergente, que a internet empoderou muito. Muito se fala, né, desse poder social, esse novo poder social, e aonde algumas empresas que são muito hierárquicas já não estão mais conseguindo operar de uma maneira perfeita, porque o poder está se distribuindo e a internet é um dos grandes meios dessa distribuição, né? O interessante que você falou aí é que lá estavam 80% do PIB mundial, e nesse momento em que nós discutimos aqui a mudança de paradigmas para a aferição do desenvolvimento de povos e de nações. Ou seja, você, ao invés de calcular pelo produto interno bruto quem é que é mais poderoso, e no caso aqui seria os Estados Unidos, seguido da China, você vai pegar o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, por exemplo, que é um outro índice e que vai te dar uma visão mais social. E aí você vai sair para outra vertente, os países escandinavos, a Finlândia, e não os países mais ricos nos conceitos que a gente tem hoje. Mas eu queria chamar a participação do Leonardo Folletto. Ele é jornalista com especialização em comunicação e informação e pesquisador da cultura hacker e comunicação. Ele é editor do baixacultura.org, página criada em 2008 que trata de cultura livre e a contracultura digital. Bom dia, Leonardo. Oi, Leonardo, bom dia. Oi, bom dia, tudo bom? Tudo como bem? Vai? Tudo bom, Leonardo? Nós estamos começando aqui esse painel, na verdade, é uma reflexão sobre cultura digital, em que você acompanhou só esse, desde que você entrou na linha aí, você está ouvindo o que nós estamos falando aqui, e pegou um pedacinho do Tomás, e isso que eu acabei de dizer, eu gostaria que você, a partir disso, também fizesse a sua intervenção inicial. Bom, eu sou jornalista, né? Eu trabalho com cultura digital já faz uns 5 anos, eu participei do Fórum da Cultura Digital 2010-2011, né, e eu tenho uma página que trata de cultura livre, né, que é uma, digamos, uma vertente que surgiu a partir da década de 90, muito influenciado pela questão da cultura digital, mais focada também na questão dos direitos autorais, né, na liberação das licenças, uma nova realidade que a gente tem hoje em função do mundo do compartilhamento, né. E a cultura digital é uma questão muito interessante hoje, porque eu faço parte da Casa de Cultura Digital de São Paulo e também daqui de Porto Alegre, onde eu estou morando atualmente. E a gente sempre, quando a gente vai falar de cultura digital, a gente sempre tem essa questão, assim, o que é cultura digital hoje, né? Então é sempre um tema muito amplo, né? Porque cultura digital basicamente é a cultura contemporânea de hoje, né? Se a gente for para a questão do termo, basicamente cultura digital é tudo que tem a ver com a tecnologia digital e praticamente todos os instrumentos e questões que a gente trabalha hoje tem alguma relação com o digital. Então é um escopo muito amplo de trabalho e nós, da Casa de Cultura Digital, a gente sempre fica pensando em como explicar para as pessoas de uma forma que não seja tão complexa do que é cultura digital. E a gente tem trabalhado, eu especialmente, no trabalho da Casa de Cultura Digital, tem trabalhado mais com a ideia de justamente dessa nova realidade que a gente tem hoje, onde o digital facilitou, cortou os intermediários de diversos processos culturais, a gente cada vez mais pode abdicar dos intermediários para fazer alguma coisa, né? A questão da produção, a questão do próprio financiamento, porque a gente não precisa mais ir atrás de um alguém que poderia captar alguma coisa para ir atrás financiar nosso projeto. E então, assim, a cultura digital em geral, a gente está imerso num mundo onde que as facilidades são muito maiores do que a gente tinha há pouco tempo atrás, né? Então, é muito interessante a gente entender a nossa posição hoje em dia diante dessa nova situação e de como que a gente pode fazer com que os nossos projetos, nossos sonhos e ideias saiam do papel de uma forma muito mais fácil, né? Uhum. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, são vários temas que entram no escopo da cultura digital e vamos ver o que a gente vai conversando exatamente aos poucos aí. Exatamente, é isso que eu falei no início do programa, é que cultura digital é um tema muito amplo, é uma coisa muito abrangente, um guarda-chuva muito grande para a gente falar em 50, 55 minutos. Agora, eu estou percebendo aqui por esse início de programa, Vinícius, que nós estamos centrados muito na questão financeira, na questão de financiamento e muito geograficamente no Sul, mais precisamente em Porto Alegre, embora o Tomás esteja aqui conosco. Tomás é gaúchão lá de lá, mora lá. Então eu queria que você fizesse uma intervenção para nós situarmos inclusive o Brasil nessa inclusão digital, já que nós estamos abrindo, esse é o programa inaugural de uma pensata sobre o país na semana prévia à semana em que se comemora o descobrimento. Eu gostaria que você situasse o Brasil nessa cultura digital. Bem, bom dia, Golo, bom dia, Leonardo, bom dia, Tomás, bom dia, ouvinte. Eu diria o seguinte, Golo, para dar uma situada, é, daquela forma bem sintética que eu gosto de fazer, né? Que demora uns 20 minutos mais ou menos. A gente vai fazer o seguinte. É, eu acho que quando a gente fala de cultura digital, a gente tem que voltar, sabe, Tomás e Leonardo, a gente tem que voltar ao Gutenberg. Na verdade, a partir do momento que a gente começou a imprimir, ou fazer livros, imprimir livros, né, a gente gerou uma mídia. Essa mídia, ela joga o imaginário do que seja cultura para uma coisa que é extemporânea ao corpo, né? Quer dizer, então, se a gente pega a partir daí, a gente tá pegando uma percepção muito mais ampla do que só a contemporaneidade que você e que o Leonardo colocaram. A gente está falando de um processo que já tem pelo menos 3, 4 séculos. Quer dizer, a gente está falando de alguma coisa que é extemporânea ao corpo e a mais mental e que a gente está começando a capturar. Nesse sentido, é, ao contrário da expectativa do que eu vou falar agora, eu acho até que no imaginário brasileiro, que é extremamente antropofágico, né, que é ele vive se devorando o tempo todo, nós estamos sempre produzindo uma expressão cultural muito rica e diversa, que já é a expressão da rede. Se a gente começar a pensar que isso já é a expressão da rede, ou seja, essa manifestação cultural, nesse sentido, o brasileiro, se a gente pode falar de bandeiras nacionalistas ainda podemos, temos que falar, né? Também acompanhou esse processo, né? O brasileiro, ele já mastiga uma cultura digital há muito mais tempo do que você possa imaginar. Talvez ela esteja tentando ser capturada agora pelo Estado, mais uma vez, pelas corporações, através de leis, né? Leis restritivas, leis várias, para poder taxar, para poder, enfim, regular e é. Assim, fazer ter um marco dessas questões todas. Mas, nesse sentido, eu acho que a expressão cultural do povo brasileiro, ela já é digital há muito tempo. Certo. Agora eu queria voltar um pouquinho, já que você falou de Gutenberg, começou a sua exposição com o Gutenberg, o Brasil, esse é o livro no sentido que nós entendemos hoje, ele é um produto recente, né? Tem cento e poucos anos no máximo, e o livro é de Gutenberg, 1500 e pouco para cá, até o século XIX, o livro era uma coisa muito restrita, ao contrário do que nós vemos na cultura digital, em que a disseminação é muito rápida, o acesso é muito rápido e é a expansão é exponencial. Você vai aumentando e a coisa fica muito além do que nós já havíamos pensado que poderia progredir em pouco tempo. Eu gostaria de chamar o Ari Meneghini, que é especialista em comunicação e marketing digital e um dos pioneiros da difusão da rede no país, e é historiador e matemático com atuação em diversas áreas. Bom dia, Ari. Bom dia. Eu gostaria que você fizesse a sua intervenção. Oi. Oi. Gostaria que você fizesse a sua intervenção inicial em cima disso, que nesse contexto que nós estamos falando aqui. Ok. Bom, como o Vinícius colocou muito bem, né, a questão do brasileiro ser digital, ele já ocorre há muito mais tempo, né? Do meu lado aqui, né, que trabalha bastante tempo com, nos últimos 10 anos aí, com publicidade digital, a gente vê que a própria publicidade, que sempre foi incorporada, né, à cultura, desde quando você pega lá Andy Warhol, até um pouquinho antes, né? Ela está permeando na cultura digital, inclusive na publicidade, ela está permeando toda a comunicação. Eu vejo que tanto agências, empresas, tá? Vêm no sentido de desespero, né? Para correr atrás da digitalização, porque a população se digitalizou muito antes do que as empresas. E a gente vê muitas empresas não sabendo ainda, nesse momento, lidar com essa situação de digitalização no país. É bastante interessante esse cenário, porque hoje já com praticamente quase 100 milhões de pessoas acessando a internet no Brasil, muitas agências ainda e muitas empresas temem em entrar na internet, enquanto que elas vão perdendo aí grandes oportunidades de negócios, de se comunicar, enfim, de interagir. E dentro dessa cultura, do que a gente chama aí de cultura digital, ela criou um grande problema para as empresas, né? Porque tinha muitas empresas que se diziam transparentes, mas na verdade não eram. E na verdade, as pessoas acabaram expondo, né, na rede todos os problemas que se enfrentam na hora de você comprar, na hora de você ser atendido, enfim. A democratização criada pela rede deu voz para muita gente para realmente explicitar quais são aquelas empresas que fazem bem feito e aquelas que não fazem. Acho que por enquanto eu vou ficar por aqui. Tá certo. Você sabe que essa transparência a qual você se referiu, assim como a democratização também que você referiu agora, sempre são muito relativos no Brasil, né? Por isso são termos muito relativos. Aqui a gente sempre escorrega um pouco quando tenta fazer a coisa absoluta. O que é a liberdade? O que é isso? O que é aquilo? A própria inclusão. Mas eu gostaria que o nosso Tomás de Lara falasse um pouco em cima disso que você acabou de dizer ali. Sim, eu acho que é interessante também a gente, antes de entrar nessa discussão específica, falar sobre uma diferença que houve há poucos anos aqui na internet, que é quando a gente veio de uma web que a gente chama de 1.0 para a web 2.0, né? E o que, que é essa web 1.0? Era uma web onde tinha só a parte da escrita, ou seja, tu conseguia, na verdade, tu só poderia ler um site. Então, os ouvintes, né, as pessoas do outro lado da tela, elas só poderiam ler um site. Aí vamos poder dizer assim, a partir dos anos 2000, 2001, 2002, 2003, e é bem como a gente começa a ver a emergência de redes como Wikipedia, como o Facebook em 2004, Orkut ainda um pouquinho antes, etc., onde a gente começa a ver a web 2.0, onde além de tu poder ler, tu pode escrever. E aí que é legal, porque aí ocorreu a parte onde tu empoderou as pessoas de produzir o conteúdo, né? É uma era onde as pessoas produzem seu próprio conteúdo e aí começa realmente uma internet em rede, onde existe a era da informação em rede, onde as pessoas começam a produzir, a se expressar, onde já não tem mais aquele problema de tu ter um meio de comunicação que ele é hierarquizado, onde poucas pessoas, poucas famílias, poucos grupos dominam, né, aquele input de comunicação, mas sim, hoje em dia a comunicação vem de todos os lados. E isso também ocorre com as empresas. É verdade, falando um pouco do que o Ari falou, né? Tem a ver muito porque realmente hoje em dia a empresa que ela não é transparente, a empresa que não faz uma coisa realmente mais aberta, que não mostra a sua cara, ela acaba tendo problemas porque tem outras que são abertas, transparentes e acabam ganhando confiança social na rede, né? Isso é muito importante, é uma moeda muito importante hoje. Não, sem sombra de dúvida. Eu até vou lembrar, Ari, que o Ari, há um tempo atrás, quando ele estava no Internet Advertising Bureau Brasil, o IAB Brasil, ele ajudou a organizar aqui os 15 anos de internet, não foi, Ari? Isso. Fala um pouquinho desse evento, como é que foi, porque teve ali uma palavra do Pedro, que eu acho que está na Isobar hoje, ou ainda está na Isobar, não sei, eu perdi um pouquinho o link com o mercado de comunicação digital e marketing, mas ele, na época, ele falou de uma experiência relativa à Embratel. Está lembrado disso, que ele fez um relato, logo no início do evento, de como foi essa coisa do Web 1.0 aqui no Brasil? Seria interessante compartilhar isso com os ouvintes. Ok. Bom, eu só queria pontuar uma coisa aí que o Tomás falou, né? Na verdade, a Web 1.0, ela já era interativa, mas ela só, essa interatividade só estava disponível para quem sabia um pouco de mexer com a linguagem da internet, que é o HTML. Então, essa comunicação era mais restrita, né? Mas as pessoas já se falavam via IRC, que era o primeiro chat que existiu aí, né? Onde você podia falar ao vivo com várias pessoas, né? Depois nós tivemos aí o famoso ICQ. Enfim, a internet ela já nasceu interativa, só que a partir dos anos do ano 2000, ela começa a ser mais fácil para qualquer um. Você não precisava mais saber de HTML, nada. As ferramentas melhoraram muito e isso ampliou muito o acesso. E o acesso também foi ampliado pela qualidade da banda, né? Conforme a velocidade da banda foi aumentando, as pessoas foram aderindo mais rapidamente. Bom, nos 15 anos de internet, né, o Pedro contou uma história lá sobre a questão da Embratel, né, que para você acessar a internet, você usava um modem, né, de 14.400 e você demorava horas para você baixar qualquer coisa. Era uma coisa realmente bastante penosa, né? De você... era um sofrimento comparado com os dias de hoje. A maioria das pessoas hoje não teria a menor paciência de ficar na frente de um computador esperando ver um site, pesquisar, enfim, era bastante limitado, né? Eu não me lembro exatamente o que o Pedro falou na época, mas o que eu me lembro que a gente conversou foi sobre isso. É, exatamente. O que o Pedro falou na época foi o seguinte: ele fez um relato sobre como era difícil esse acesso, né, via Embratel, e de como naquela época dependíamos de um operador, dependíamos de um ente ligado ao Estado, quer dizer, ao governo, para a gente poder prover esse acesso. De lá para cá, né, o que tem mudado fora, digamos assim, a qualidade, né, dessa internet, que está mais distribuída, esse acesso... Foi eliminado um atravessador, né? Por exemplo, antes você precisava de ter um portal que te jogasse isso. Na internet. Hoje você não precisa mais, né? Exatamente. E você precisava também, Ari, você precisava dominar uma técnica, você precisava ter um conhecimento prévio para você interagir, para você participar daquele clube ali, que era um clube muito fechado. Agora, a questão que eu vejo que hoje sobressai, que eu acho que é mais interessante para nosso tema aqui, de central do programa, é como é que essa instantaneidade da informação, como é que essa velocidade na troca de conteúdos, como você falou, de baixar, e você precisava, esperava tempo demais, e é verdade, isso era uma coisa muito penosa, como você disse, mas hoje você já tem uma realidade que é muito mais instantânea e que elimina barreiras, até as barreiras linguísticas e barreiras de fronteiras geográficas, e nós temos visto essa integração global com mais frequência. Hoje mesmo nós estamos falando aqui, acompanhando essa história da Coreia do Norte, essa ameaça iminente de um conflito. Gostaria que você falasse um pouquinho disso aí. Bom, isso é... Essa... Alô? Oi. Desculpa que eu sumi um pouquinho. Essa instantaneidade é realmente a característica da internet, né? Eu me lembro que lá nos anos 80, aqui no Brasil, a gente estava começando a ter informações, né, sobre, por exemplo, música, né, que vinha da Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha. Assim, os discos demoravam 5 a 6 anos para chegarem aqui. É verdade. Hoje, uma coisa é feita, é lançada para o mundo inteiro num só momento, né? Então, aquela ideia que se falava nos anos... começo, final dos anos 70, começo dos anos 80, de aldeia global, na verdade, ela está existindo realmente agora. McLuhan, né? Essa instantaneidade é muito importante para o desenvolvimento da humanidade como um todo, né? E como é que você vê essa história das fronteiras ideológicas, das fronteiras geográficas, essa superação desses obstáculos, que as fronteiras estão se transformando em verdadeiros obstáculos, né? Você tem a Europa hoje unificada, mas ao mesmo tempo com dificuldades sérias ali dentro, que não tem nada a ver com a inclusão digital nem nada disso, eles estão muito avançados. Mas de qualquer maneira, a gente tem, nós que estamos nessa economia periférica de América Latina, essa coisa, nós estamos num mundo diferente, né? Sim, bom, a fronteira, a grande discussão hoje sobre, a gente vê aí quando tem as eleições, né, eleições aqui e nos outros países, a gente vê o embate ideológico sendo discutido na rede com bastante intensidade, né, seja pelas várias redes sociais, blogs, enfim, né? E era uma coisa que antes era restrita a alguns pequenos veículos, né? Alguns jornais, alguns cadernos específicos de jornais, no caso aqui de São Paulo, no Rio, Brasília, enfim. E hoje esse debate ficou muito amplo, a rede permitiu que muita coisa que só se discutia em bar ou no centro acadêmico da faculdade, hoje isso está realmente permeando a rede como um todo. Né? É verdade. E aí eu queria chamar o Vini. Bastante positivo para o pro progresso, né, das ideias, enfim, do embate das ideias. Né? É isso aí. Esse palco é bastante interessante. Né? Eu queria e chamar... aí a gente vê mídias tradicionais perdendo poder quando a gente vê esse debate acontecendo na rede. Né? Ô Leonardo, você que está aí também na ponta da linha, eu queria que você entrasse nessa conversa pelo seguinte, pelo que o Ari falou agora, há pouco tempo, até antes da internet, que não é uma coisa tão antiga assim, não é tão remoto assim na nossa história, uma eleição num país vizinho como a Venezuela era uma coisa tão distante que nem chamava atenção, nós nem sabíamos quem era presidente da Venezuela. Hoje em dia, há uma discussão, há um acompanhamento, há posições, as pessoas têm posições acaloradas no botequim da esquina sobre a continuação do modelo do Chávez ou não, e se a Cristina Kirchner é isso ou aquilo. E, na verdade, isso é uma discussão que vai, é uma discussão ideológica, na qual nós estamos participando por essa questão da internet ter possibilitado o fim dessas fronteiras geográficas, ou seja, a superação dessas fronteiras linguísticas, dessa coisa toda. Eu queria que você falasse um pouco disso. Mas antes, um pouquinho, só deixa eu só colocar um elemento, Golo, que eu acho interessante, que é o seguinte. Fala logo. O elemento é a glocalização. Local, global, global, local. Ou seja, eu acho que a glocalização é o grande fenômeno novo que a gente está culturalmente sorvendo ele, entendendo esse fenômeno. A gente vem numa toada de globalização há mais de 600 anos, mas a glocalização é uma coisa muito nova. Quer dizer, eu acho que faz parte dessa cultura digital que está emergindo cada vez mais. Fala, desculpa, só queria te colocar esse elemento. Tá certo. Vai lá, Leonardo. A questão são várias aí, mas no caso, especialmente da cobertura de eleições e de outras coisas, é que hoje em dia a gente tem é muito fácil a gente falar na internet, né? O difícil é ser ouvido, né? Então, com a possibilidade, especialmente, por exemplo, no caso da Venezuela, a gente pode ir diretamente na fonte diversas pessoas, diretamente na fonte de diversas pessoas falando sobre o assunto. Então, a gente não precisa mais ficar esperando até o que acontecia antes na internet, que alguém, essas eleições fossem filtradas por um jornal ou por uma televisão que ia nos trazer apenas uma visão do assunto. Agora a gente tem milhões de visões disponíveis, basta a gente ir para a rede e às vezes essas visões elas chegam para nós, a gente nem precisa ir muito atrás, basta a gente estar no feed de notícias do Facebook, do Twitter, as pessoas com quem a gente segue, amigos, elas vão compartilhando os assuntos e esses assuntos vão, de alguma forma, vão chegando. Então, assim, isso também é um pouco complicado em alguns aspectos, é que, por exemplo, no caso do... colocando a questão política do lado do Facebook e do Twitter, é que como a gente pode não seguir essas pessoas ou bloquear as atualizações de determinadas pessoas, a gente acaba sempre começando a seguir pessoas que têm opiniões próximas às nossas. Então, por exemplo, na minha timeline do Facebook, o que chega da eleição da Venezuela é completamente diferente da que chega na de vocês. E às vezes o que chega na minha timeline vai ser já filtrado por mim, porque eu já escolhi as pessoas com quem eu vou escutar coisas. Então acaba sendo uma opinião, às vezes, que é muito restrita a uma posição política. Pois E isso acaba diminuindo a nossa, digamos, amplitude de para relacionar as coisas. A gente acaba, às vezes, se metendo numa bolha de opiniões parecidas. A gente só acompanha as opiniões de quem a gente é próximo, de alguma forma. Sim, né? Sim. Então, é um risco que se corre com esse monte de informações disponíveis sobre questões especialmente polêmicas como a política, né? Mas por outro lado também eu acho que é um risco menor do que a vantagem da gente poder ter acesso a milhões de pontos de vista sobre determinados assuntos é muito mais interessante, né? Então, sim, hoje em dia eu, por exemplo, praticamente para acompanhar especialmente noticiário internacional, eu praticamente não olho televisão, porque eu sei que a televisão vai me mostrar, vai ser passar por diversos filtros, onde na internet eu tenho acesso diretamente a isso, sem filtros que a televisão vai colocar para mim. Leonardo, então, isso é uma possibilidade muito grande, assim, e muito interessante, momento que a gente acaba digerindo essa informação e a nossa possibilidade de atuação também acaba aumentando. Deixa eu comentar uma coisa, porque eu até corroboro muito do que tu falou. Quando tu tem nas redes sociais, começa a discutir sobre o feed, né, sobre o Venezuela e tal, o que acontece muitas vezes é um efeito que a gente chama de bubble, né, onde tu fica na bolha das tuas redes sociais, do teu grupo de amigos, do teu grupo social, onde às vezes tu pertence a uma classe média ou a outra, e obviamente os feeds que tu recebe de Twitter, de Facebook ou até os blogs que tu acaba frequentando, são blogs que são de pessoas do teu grupo social, até mesmo do teu grupo de visão política e tal. Então isso é uma coisa que pode ocorrer muito, né? Um problema, às vezes, que ocorre na web, né? É verdade. Agora, uma coisa interessante é que ele falou que você, assim como você define pelo seu núcleo de interesse, pela sua esfera de interesse, você define as suas fontes, o que nós temos na comunicação de massa, que não é a comunicação via digital, é a imprensa dominada por uma vertente de raciocínio, de uma vertente ideológica e política. E isso dificulta a compreensão do fenômeno. E aí, o Vinícius, a coisa do glocal perde muito do sentido, porque você está indo com uma estrutura arcaica, não é verdade? Eu não sei se perde, Golo. Eu entendi a sua colocação. Eu acho que gera um atrito. Esse atrito ele pode resultar em duas coisas: ou o desinteresse, quer dizer, a pessoa se descola de vez, desinteresse, descuidar aqui da minha vida, ou ela gera algum tipo de desconstrução de visão, desprogramação, entender o mundo com outras visões, etc. Mas olha só, o cara que é o motorista de táxi e que trabalha 8 horas por dia no volante do carro dele, ele não tem acesso à internet que você tem, que eu tenho, por força até da nossa atividade profissional. Então, é mais fácil ele fazer a cabeça dele, o juízo dele, acompanhar toda a notícia que vem da Venezuela, por exemplo, ou da Coreia do Norte, através das emissoras de televisão das emissoras de rádio, que são comerciais e que têm aquela vertente única, o pensamento único e um ponto de vista ideológico e político semelhante demais, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Mas acho que existe um over. A gente está vivendo um volume muito grande de informações que estão sendo veiculadas de tudo quanto é jeito, para tudo quanto é lado, que eu acho que meio que descaracteriza esse monopólio informacional, no sentido de que eu só tenho a referência do rádio, da televisão, do jornal. Quer dizer, eu acho que essa nuvem, digamos assim, gigante de informações para lá e para cá, faz com que isso aconteça. E tem um aspecto que é interessante. Ontem eu fiz um post, não sei se o Tomás chegou a ver, sobre um trabalho que está sendo feito aqui no Brasil, que tem a fundação, tem a Ford Foundation por trás, ajudando junto com a Fundação Getúlio Vargas, por incrível que pareça, chama-se Freenet, né? É justamente para a gente capturar esse momento de tensão co-criativa que a gente está vivendo em termos civilizatórios. A net livre. E aí tem lá um vídeo que foi postado, que é muito interessante, que foi feito lá em Teresina, Piauí. E aí nesse vídeo tem uma senhora que mora em Taboca da Serra, na zona rural, digamos assim, de Teresina, e ela fala que ela já ouviu falar de internet, mas ela não sabe bem o que é. Quer dizer, ela tem um computador que é decorativo em casa. Eu estou falando de hoje. Sim, claro. Sobre isso eu queria puxar uma coisa muito interessante, que é uma discussão interessante para a Rádio Nacional, que é a questão da democratização e o acesso universal à internet. Isso aí. Na Europa já se discute muito de que o direito à internet deveria ser igual ao direito de eletricidade, de saneamento básico e de alimentação. E eu realmente acho que isso deveria ser um debate público que a gente deveria trazer aqui para o Brasil e discutir se realmente também a gente não deveria incluir o acesso à internet, igual como é o acesso a saneamento básico, à alimentação. Por quê? Porque esse é um acesso que tu dá à pessoa, ela se incluir na sociedade de trabalho, na sociedade econômica, onde ela pode ter autonomia para começar a estudar. A gente já vê hoje várias escolas e educação que tu pode pegar free, ou seja, livre, na internet, né? E também tu pode ter acesso a vários serviços e até conhecimentos que tu não teria se não tivesse o acesso à internet. Então, acho que cabe a gente discutir se não seria interessante o governo começar a pensar num plano nacional de como poder liberar o acesso e incluir todo mundo e dar um jeito de botar a internet em todos os cantos desse país para a gente poder incluir as pessoas a trabalhar mais e ter mais poder social, né? Tomás, tem dois esforços nesse sentido, né? Tem o Plano Nacional de Banda Larga, que está empacado. Devagar, quase parando. Tá empacado. Lá no Rio Grande do Sul. Ari, fala você um pouquinho. E você tem o Cidade Digitais, que também está tá empacado. Vai lá, Ari, manda ver. Desde a época que eu entrei no IAB, que foi em dezembro de 2007, eu participo dessas discussões do Plano Nacional de Banda Larga, que sempre daqui a 2 anos sai, daqui a um ano sai e tal, e até agora nada, né? Pois é, exatamente. A banda larga parece que não é, né? É tipo banda larga. É, eu fiz um evento na com o ministro Franklin Martins, em São Paulo, no comecinho de 2008. Ele disse que dali a 2 anos ia sair, aí veio 2010 e nada. É verdade. Você sabe que em 2007 teve o primeiro seminário sobre a TV digital em Brasília, um seminário importante, que onde a TV pública tinha um papel proeminente. Nós estamos aí empacados também, até hoje nada. Isso também parece que são coisas desse nosso histórico atraso, desse nosso correr atrás das coisas que estão acontecendo em volta. Eu acredito que a Argentina seja muito mais avançada do que o Brasil em termos de internet, e eu não duvido aí, hein? Uruguai. Pois não. Eu não duvido. Está com um plano muito, muito bom de internet, que não é só você disponibilizar, mas assim, na educação, eles fizeram um projeto realmente, né? É, isso que o Tomás falou. A internet como um meio de apoio, né, à educação, né? Isso que... falando. Não é só você dar o computador, é realmente ter um projeto mesmo, né? Que vai além de você dar o acesso e o computador. Né? É, e que vai além do Khan Academy, né? Porque agora tem uma contaminação aí de que tudo agora é Khan Academy, né? Isso. Ou seja, Khan Academy é exatamente aquela. É o e-learning online, né? É um ensino na internet. É um ensino na internet. Quer dizer, é você pegar o sistema de ensino e jogar na internet, mas aí de forma distribuída, pulverizada, cada um tem a sua aula. É só interessante explicar que o Khan Academy são vídeos de professores muito especializados que vão lá e explicam, dão uma aula de matemática através de um vídeo lá e grava com uma forma engraçada e tal. Aí tem sobre aula de biologia, história, química, tudo, sim, né? Só que isso aí já está muito além desse princípio que você defende, da internet ser um direito do cidadão, estar incluído entre os direitos elementares, como transporte, moradia, educação, saúde, essas coisas. Também o acesso à internet, à inclusão digital. O Marcelo, queria que você falasse um pouco sobre essa questão que nós estamos aqui já. Você viu que a conversa já evoluiu para outro lado, né? Leonardo. Eu queria fazer um comentário até a respeito que vocês estavam falando sobre que a Argentina é muito mais avançada na internet que no Brasil, no Uruguai também, porque o Uruguai tem o plano Ceibal, esse, né, que é um laptop por criança. Todas as crianças que estudam em escola pública acabam ganhando um laptop, que é um laptop bem simples, extremamente pequenininho, assim, mas isso já interfere tremendamente na hora do aprendizado, porque todos eles levam o laptop para casa, isso interfere na realidade local das pessoas, né? Mas assim, eu estava voltando para a questão do Brasil, que é o seguinte, que o Brasil, apesar de todas essas dificuldades que a gente tem, do Plano Nacional de Banda Larga, que há muito tempo está se amarrando, o Brasil ainda tem uma criatividade no povo tremenda, assim, e é muito... O mundo inteiro olha para o Brasil... em questões de cultura digital, a gente é meio que uma referência para um monte de situações, especialmente na área do remix e da criação artística na internet. Tem um dos primeiros documentários que fala sobre cultura digital e fala a questão do direito autoral. Ele traz como exemplo a cena Tecnobrega do Pará, que é uma cena que criou um modelo de negócio praticamente bem inovador, bastante inovador, onde os camelôs fazem parte da cadeia de negociação. E eles olham como se o Brasil fosse uma, tipo, aqui a gente pode construir um novo mundo a partir das possibilidades da internet, né? Isso é um filme de 2006 que fala sobre isso. Foi o Ronaldo, inclusive, que fez. A gente começa a ver que, apesar de todas as dificuldades da pessoa, às vezes, no interior do Brasil, quase não ter acesso à internet, com essa internet ruim que a gente tem, a gente já consegue fazer muita coisa. A gente já tem uma criatividade natural, a gente já é um povo remix por natureza, já é uma mistura de várias culturas, que isso de alguma forma possibilita muito. A internet está potencializando isso, né? E o Brasil, eu sempre fico imaginando, no dia que a gente tiver um acesso à internet universal no Brasil, que for em todos os lugares, a gente vai crescer muito como povo, e a nossa cultura vai ser ainda mais forte perante o mundo, né? Então acho que é mais um desafio, assim, que apesar de todas as dificuldades, ainda a gente tem muitas ideias interessantes aqui no Brasil. E a gente vê também pelo próprio a periferia do Brasil hoje em dia é o lugar mais criativo do nosso país, e é o lugar onde as pessoas já estão tendo acesso à internet e estão tendo, no momento que elas já nascem ou já começam a ter acesso desde muito pequeno, isso vai mudando completamente a percepção do mundo que elas têm, porque elas têm, o mundo está disponível no computador, e aí quando tu tem esse mundo disponível, tu pode criar muito mais. É, e as nossas periferias, boa parte, especialmente no caso do Rio de Janeiro, isso já existe muito, né? A favela no Brasil, hoje em dia, ela é tendência mundial, especialmente na área da cultura digital, né? Agora, o que parece, Leonardo, é o seguinte, é que quanto menos recursos você tem, recursos financeiros ou recursos de sobrevivência mesmo, das comunidades, dessas áreas periféricas, maior é a criatividade, maior é a necessidade de você exercer essa criatividade. E quando você põe a mão num equipamento, num instrumento, numa ferramenta nova e altamente tecnológica, aí você dá um salto, não é não, Vinícius? Você que está com esse trabalho, com o pé lá dentro do morro, lá do complexo do Alemão, como é que você vê essa coisa? É bem interessante a fala do Leonardo, porque realmente bate em cheio com o que a gente está observando na prática aqui no Complexo Alemão. O que acontece é que, assim, a narrativa desse, como eu sempre falo, desse mundo velho, ela é muito forte, porque ela está presente de tudo quanto é jeito no nosso dia a dia, né? Através é o que passa, né? A gente nasce aprendendo essa coisa velha, né? Da lógica da escassez. A gente já nasce, né? Velho. Exatamente. Dentro de um sistema de ensino caduco, obsoleto, etc., tal, de uma escolarização que já não faz muito sentido com essa conectividade, no entendimento de que você tem que ter um papel produtivo dentro de uma sociedade como se fosse uma linha industrial, etc. Quer dizer, competitiva, altamente competitiva. Mas eu acho que o fator fundamental, Tomás, Leandro e Ari, é que o que eu percebo lá é que não existe um grau de institucionalização tão forte assim por parte das pessoas, no sentido de entender que é fundamental, por exemplo, a percepção, por exemplo, do voto, por exemplo, da questão do voto, da cidadania, né? Ela entende isso ela entende isso de uma forma deturpada. Aliás, a realidade dela é que ela entende que o voto é uso capião. Quer dizer, quando você vai conversar com essas pessoas, ela não entende o voto sobre a ótica, por exemplo, da classe média, de que os meus direitos como cidadão, os meus direitos, meus deveres, ela entende que é o secretário, é o vereador, é o político que vai lá. Moeda, né? É uma moeda de troca. Quer dizer, então ela já tem uma percepção de que essa democracia pseudo-representativa, ela representa alguma coisa que não é assim tão interessante para a realidade que ela vive. E, no entanto, quando você começa a falar que existe uma realidade que não é mais só local, e que não é só global, das corporações, dos estados, que ela é local e global, essa pessoa, ela rapidamente se apropria disso e dá um quantum que é impressionante, cara. Mas é por isso mesmo que eu estava dizendo, quer dizer, a carência histórica dessas pessoas é tamanha que quando você disponibiliza instrumentos que são de ponta de linha, elas absorvem rapidamente, adaptam e jogam aquilo no mundo delas, na vida delas, no cotidiano de cada uma, né, Tomás? Sem mediação. E exatamente para dar um exemplo sobre isso, de cidadania, eu acho legal falar de um exemplo de cultura digital, que é essa plataforma chamada Meu Rio, é meurio.org.br, onde basicamente, o Meu Rio é uma ONG que está aqui sediado no Rio de Janeiro, e eles têm então especialistas em ciências políticas, em sociologia, filosofia, jornalistas, especialistas em comunicação. São pessoas que estão ali ligadas a tudo que está acontecendo no governo, a nível estadual e também federal, e eles de certa maneira destrincham toda aquela informação complicada, política, né, muito pesada que tem, e jogam na web de uma forma que as pessoas conseguem entender e digerir de uma forma melhor, discutir sobre aquele tema, digamos, se é a redução de orçamento para parte de comunicação ou mesmo de educação no estado do Rio, ou até mesmo uma campanha que foi sobre a transparência do orçamento do Maracanã, que foi uma coisa totalmente fechada e agora atingiu as mídias. Mas é muito interessante que tu pega, tem uma ONG que está preocupada em trazer realidade do mundo. Né? E destrinchar uma coisa que está muito encorpada, muito fechada, e trazer para a web e abrir a discussão. E aí tu tem nessa própria plataforma ferramentas de petições, onde tu pode, com o teu RG, CPF, fazer petições oficiais e levar direto ao governo dizendo assim: olha, eu tenho aqui já 300 mil pessoas que assinaram, que estão contra essa lei, eu quero falar com o secretário de educação, com o secretário de do que seja, entendeu? Então eu acho que é um instrumento muito forte quando tu tem pessoas querendo fazer o bem e trazendo a democratização de discussões importantes no Brasil. Agora, isso aí, fala. Eu queria citar um exemplo, um pouco um exemplo individual, assim, né, de na favela aqui de São Paulo, conhecido como Paraisópolis. A gente estudou um caso lá de uma mulher que vendia produtos de beleza, né, nessas redes de produtos de beleza porta a porta, e ela começou a fazer essa venda por internet, dentro da comunidade mesmo, né, dentro da comunidade de Paraisópolis. E depois ela foi ampliando isso para outras comunidades. Então, o marido dela era mecânico, ele deixou de ser mecânico e ficou ajudando a mulher a vender esses produtos, porque aquilo passou a ser a maior renda da família. Então, ela, o filho e o marido passaram só a vender esses produtos via internet, né? Foi uma... ela aprendeu sozinha, acabou se apropriando da rede, né? E foi absolutamente transformador. E ela Que é exatamente. Ela acabou sendo uma líder comunitária também, porque a partir dali ela começou a resolver problemas de internet. Enfim, hoje ela é uma das grandes líderes da favela de Paraisópolis, em São Paulo. Né? Então, agora, Ari, é o seguinte: esse poder transformador que é absolutamente incrível. Ari, é o seguinte: o Tomás falou ainda há pouco, e eu gostei demais dessa ideia dele de você transformar essa inclusão digital, né, em direito elementar da cidadania. E se você conseguisse implementar isso, você imagina a escala dessa mulher de Paraisópolis, desse pessoal do Alemão, desse pessoal que a gente vê que está chegando com tudo, que está botando na internet, e tem muito isso, bijuteria, as pessoas vão fazendo e vão botando e vai ampliando. Você imagina, Vinícius, como é que isso, que magnitude isso pode ganhar? Eu consigo imaginar sim, porque a gente já está começando a fazer isso lá no, na região do Canitar, ali no Campo do Sargento, no Complexo do Alemão. A gente vai junto com um dos parceiros que não está aqui hoje com a gente, que é o Marcelo Saldanha, do Instituto Bem-Estar Brasil. Lembra, já esteve aqui com a gente, inclusive, no estúdio. A gente existe, Ari e Leonardo, já um dispositivo na Anatel, que foi conseguido a duras penas, tá, Tomás? Que permite a gente instalar provedores comunitários de internet cidadã sem que você pague o acesso à internet. Certo. Isso já existe, é legal, não é como se fosse uma rádio que você coloca e que a Polícia Federal vem em cima de você lá, e desbloqueia. Né? E essa quarta-feira agora a gente vai lá na sede dessa ONG, do CAP, inclusive nós estivemos aqui já com a Lúcia, com o Arco Verde, enfim, né, os gestores da ONG. Nós vamos fazer a primeira oficina de aprendizagem, a palavra é exatamente essa, de aprender e depreender, etc. Porque o negócio é exatamente essa transferência de tecnologia para montar um provedor comunitário e desmontá-lo, fazer uma engenharia reversa, quer dizer, desmontá-lo para as pessoas aprenderem a montar. Sabe como é que ele vai ser gerido? Ah. Ele vai ser gerido pelas pessoas. P2P, entre pessoas. Quer dizer, vai ser gerido ali. Exatamente isso. E ele vai ser gerido entre 50 e 200 pessoas. Quer dizer, pessoas que podem tanto financiar coletivamente, colaborativamente isso, como vão gerir isso ponto a ponto. Isso é muito interessante. Isso aí é isso já está acontecendo. Pois é, já está acontecendo. E isso já acontece à revelia das instituições, né, de tudo isso, do Estado, de governo. Principalmente das corporações, da macroeconomia. Isso, da macroeconomia. Das operadoras de telefonia, que não tem menor interesse nisso. Gente, é o seguinte, já estamos chegando ao final do nosso painel aqui. Eu gostaria que vocês fizessem uma intervenção final, cada um de vocês. Eu até gostaria, eu ia puxar esse assunto e pensei nisso aqui. Esses eventos internacionais, esses mega eventos que estão já acontecendo, já a partir agora desse negócio da juventude católica, que vai se reunir daqui a pouco aqui, Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas em 2016. Qual é o futuro que vocês preveem imediato para a sociedade brasileira em termos dessa inclusão digital e do aproveitamento disso aí? Pode começar pelo Leonardo. Fala, Leonardo. Olha, eu já me encaminhando então para o final, eu queria agradecer a presença aí, valeu por ter me convidado, pelo debate, acho que a gente tem muita coisa para conversar, e especialmente nesse caso dos próximos grandes eventos que vai ter no Brasil, porque o Brasil vai estar cada vez mais visível no mundo, né, e eu acho que a internet, ela vai potencializar diversas formas da gente estar mais visível, e uma delas, eu acho que assim, o que a internet já está organizando de alguma forma é especialmente na questão das manifestações contrárias a esses eventos, né? Eu acho que a gente vai ter nos próximos anos bastante coisa, bastante crítica contra a estrutura desses grandes eventos, e a internet vai ser uma ferramenta muito importante para a organização dessas manifestações e para a gente poder reivindicar os nossos direitos e saber pelo menos para onde que está sendo feito esse grande investimento que está sendo feito nesse evento, para onde que ele está indo, né? Porque a internet é uma ferramenta que facilita enormemente a transparência, né? Só que o problema é que nosso sistema de político brasileiro e boa parte do mundo, ele não está acostumado a lidar tanto com a transparência como a internet naturalmente lida, né? E eu acho que a gente vai cada vez mais, a internet vai potencializar essa nossa busca em questão de saber o que está acontecendo direitinho, para onde que está indo determinada verba de construção de algum estádio, o que está sendo feito em tal lugar, como a gente pode monitorar essas obras e essas grandes decisões, e como a gente pode não apenas monitorar, mas reclamar e fazer valer o nosso direito de entender como é que está sendo esse processo, né? Eu acho que... Ok, Leonardo. Nos próximos anos vai ser por aí. Tá certo. Esse foi o Leonardo Folletto, jornalista com especialização em comunicação e informação e pesquisador da cultura hacker e comunicação, e é editor do baixacultura.org, página criada em 2008, que trata de cultura livre e contra a cultura digital. Agora vamos passar para o Tomás de Lara, empreendedor social em rede. Eu só queria dar um exemplo também, que eu realmente acho que a internet, ela é uma ferramenta muito grande de autonomia e empoderamento, e é por isso que eu falei antes, né, da questão de democratização, e eu vou dar um exemplo de um outro site que se chama easytaxi.com.br, easy, né, de fácil, E-A-S-Y, e ele é um táxi, ele é uma plataforma que eu conheci agora, semana passada, em São Paulo, que basicamente ele ajuda aos taxistas e empodera eles a não precisar mais depender da central de atendimento que eles recebem chamadas e aí repassam para o taxista. Então, até um taxista me comentou: bah, tô adorando esse. Ele não falou bah, né? Desculpa. Ele falou: puxa, era um taxista goiano, né? Nós percebemos. Ele falou: puxa, eu tô gostando muito desse Easy Taxi, porque antes eu pagava R$35 por dia para a central, que me passava chamada, tinha dia que eu não pegava nenhuma chamada central e eu tinha que pagar 35. No Easy Taxi eu pago só 2 pila por chamada, R$2 por chamada, e no fim eu consigo ter as chamadas, né, muito mais por dia. Isso ajuda tanto a pessoa que está usando, que consegue chamar um táxi rápido, como o taxista. Então é realmente uma ferramenta de empoderamento e autonomia. Legal, Ari, um minuto para você. Ok. Bom, o Tomás aqui em São Paulo, o taxista provavelmente fala assim: meu, exato, é mais provável, é verdade. Exato. Bom, aqui em São Paulo está acontecendo coisas muito bacanas com a questão de um uso de bicicleta, né? Então, há um movimento bastante forte, né, que está sendo organizado pela internet, do uso de bicicleta. Então, todos esses acidentes, todas essas coisas que estão acontecendo aí, eles são... geram muita discussão dentro da rede, geram propostas. O prefeito Haddad já recebeu duas comissões aqui para discutir um novo plano de uso de bicicletas aqui na cidade, integrado, né, ao transporte público, assim como no Rio de Janeiro aí tem um sistema aí de Samba Bike, se não me engano é o nome, aqui também tem, né? Acho isso bastante interessante, né? Ok. Eu acho que a inclusão social, a inclusão digital, ela é absolutamente fundamental para mim também, assim como os franceses que começaram com essa história de dizer que a internet deveria ser um bem universal. Eu também concordo, né? como ideologia mesmo, né? Eu acho bastante complicado, né, a execução disso, mas como, acho que como ideologia, acho que a gente tem que ter isso como um norte, né? E acho que os grandes eventos realmente vão trazer bastante movimentação nesse setor, né? Legal. Bastante no Rio de Janeiro. Eu soube que no estádio lá do Botafogo, no Engenhão, não tinha nem internet quando o estádio foi construído, né? Que ainda há bastante dificuldade para os jornalistas cobrirem os eventos através da internet. Ok, esse foi Ari Beneghini, especialista em comunicação e marketing digital, um dos pioneiros da difusão da rede no país, historiador e matemático, com atuação em diversas áreas de tecnologia e produção. Agora o Vinícius. Rapidinho, Vinícius. 3 segundos. Gente, é isso. Eu acho que a gente está vivendo um momento excepcional, novo e completamente fora da percepção do tempo do Estado e dos governos. Quer dizer, é das pessoas. Eu acho que o protagonismo é das pessoas e é isso aí.